essa não tem perfeição, então vai ter que aguentar. Quero saber quem te ensinou assim, perfeito pra mim. Vê junto com seu beijo, ele não para de apontar e atirar em mim. Quero assim.